pra você minhas ideias é besteira, não importa. O mal tá na sua mente, cidadão. É bandidos enriquecendo através do tráfico, prostituição. Advogados, promotores, corruptos conquistando a jurisdição. Políticos eleitos através da corrupção. Ricos bem-sucedidos fazendo de tudo para ter tudo de poder, de riquezas. Um tudo que é o nada. No setor nobre ninguém da lei descobre. Olha lá, o playboy, que faz? No carro importado dos seus pais. Cheio de putas vagabundas nos puteiros, nos ouvidos a mídia. Garotas fácil na mão o mundo. Malicioso, maldoso, que você mesmo vê. Negro derrota, atos gente mostra. Estamos aqui é para derrubar inimigos. Imundos no crime, atrás do dinheiro sujo. Atrás de tudo que não presta, de tudo que é falso. São escravos do dinheiro, a ambição, o poder. O pecado te escraviza, mas é Jesus que salva. Tá na sua mente, tá na sua mente. Tá na sua mente, tá na sua mente. Tá na sua mente. Mas é Jesus que salva, é Jesus que salva. Tá na sua mente, tá na sua mente. Tá na sua mente, tá na sua mente. Tá na sua mente. Mas é Jesus que salva, é Jesus que salva. Tá na sua mente, só depende de você. Atitudes certas, honestas e um bom proceder. O rap nacional não precisa de mulambos, ignorantes, arrogantes que só pensam em sentar o dedo. As letras das músicas boas, elas nos passam consciência. Mas os vacilos ainda acontecem com muita frequência. Correria, todo dia, é a cara da periferia. Eu vejo um moleque novo querendo ser doido na intenção de ser bandido. Fudidos, estamos se a maldade prevalecer. Pô, pô, pô, mas o que morre o sangue escorre. Vou expressar meu raciocínio através da musicalidade. Eu quero que todos entendam que a maldade não compensa. Viaja nessa ideia, é só Jesus pra te salvar. O álcool, todo o dinheiro não nos livram do inferno. Direto da G.O., DSP, o som que te fala a verdade. Dois pretos assumidos, um branco consciente. Aqui é Atos G, a cara do gueto. Delta G, o elaborador do grupo, que Deus o tenha. Estamos inteirados do assunto que falamos. Chega de vício, chega de sangue, chega de morte. Enriqueça seu conhecimento. E aí, negro derrota, saia da rota do pecado. A tentação tá aí, todos os dias pra nos envolver. É daqui pra ali, é de lá pra cá. Vamos levar o som pra fazer a revolução. Que tem como objetivo a paz. De burgueses para ricos, de quilombolas para favelados. Eu quero que todos entendam, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É a cara do povo vitorioso, é ser guerreiro. O sangue do poderoso escorre em minhas veias. A fé que temos é a bala engatilhada. Nosso alvo são as melhorias materiais e principalmente as espirituais. Quanto mais o tempo se passa, se aproxima a volta do poderoso. Quem anda certo será coroado com o caminho da salvação. Quem ainda não está, há tempo de se consertar. É mais do que lógico buscarmos a luz, o respeito, a dignidade. Esse é o alicerce que devemos ter para sermos como a casa erguida na rocha. E como rocha devemos ser para não nos abalar pelo sistema. O pecado, a maldade te domina. Tudo tá na sua mente, mas é Jesus que salva. Tá na sua mente, tá na sua mente. Tá na sua mente, tá na sua mente. Tá na sua mente. Mas é Jesus que salva, é Jesus que salva. Tá na sua mente, tá na sua mente. Tá na sua mente, tá na sua mente. Tá na sua mente. Mas é Jesus que salva, é Jesus que salva. O mundo é tão grande, as pessoas são tão só. Vivemos 24 horas com as pessoas, não conseguimos entendê-las, conhecê-las. No dia dos meus problemas, não tô querendo pagar de nego exemplo, mas te darei o fermento. Na minha solidão é triste, começo a cantar música que faça as coisas escuras e má. Nego derrota, nos escuta, seja grande o tamanho do seu sucesso, que determina a intensidade da sua crença. Ter pequenas ambições, quero ver poucas. Vamos, aspire grande coisa e obtenha grande sucesso. Vê ao meu lado muitos que cantam tão bem, tão bem, tão bem. Então vem, ao meu lado há muitos que cantam também, tão bem. Mas pra eles lá do outro lado nem querem nem saber. São músicas escandalosas de mau incentivo a você, de mal dizer. Músicas que faz você, negro derrota, só se fuder. Eu não sou santo, mas o bem eu planto, louco. Às vezes me faço de forte, me faço de grande. No rap, nos negócios, no crime, sou moleque doido. No fundo sou carente, solitário, romântico. Então, eu canto no músico mundo. No dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, eu afundo. E lá nas funduras do peito nasce outro canto. Nas ruas, às vezes em casa, invento algumas músicas, mas sempre de amor ou de amigos. Tá na sua mente a música rap nacional. Tá na sua mente, tá na sua mente. Tá na sua mente, tá na sua mente. Tá na sua mente. Mas é Jesus que salva, é Jesus que salva. Tá na sua mente, tá na sua mente. Tá na sua mente, tá na sua mente. Tá na sua mente. Mas é Jesus que salva, é Jesus que salva.